Seja bem-vindo à Dimensão 42. Galera, beleza? Aqui é a James e qualquer dia a gente para de gravar piloto e faz um episódio sério. Fala galera, beleza? Meu nome é Wellington e no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Meu nome é Paulo e eu tenho o braço todo preto. É isso aí, estamos reunidos aqui hoje, a maior bancada que já teve nos quatro pilotos, agora são quatro pilotos contando com esse episódio. Isso quer dizer que, por enquanto, a gente só tá testando os microfones, testando dinâmica, blá blá blá, enfim. Hoje a gente tá reunido aqui pra jogar dois jogos que a gente roubou na cara dura de outro podcast que é mais famoso, que ganha dinheiro de frente da gente. Então, bora lá! O primeiro jogo que a gente copiou na cara dura, eu não lembro o nome direito, mas é mais ou menos assim. Vou propor um tema pra vocês e vocês vão ter que alternar palavras relacionadas a esse tema dentro de 30 segundos. O último que tiver falado é o que ganha. Ou seja, aquela pessoa que tinha que falar, mas não falou, perde. Deu pra entender? Sim. O primeiro tema, então, é série de TV. Quem começa? Eu. O Wellington começa, então. Vamos lá. Tô nervoso. 3, 2, 1. Vai. Friends. Sobrenatural. Prison Break. Glee. Eu Patrulho das Crianças. Chaves. Smallville. American Gods. Grey's Anatomy. The Orange. Flash. Gotham. Chaves. Já falei. Minha mãe é uma peça. Não tem nada a ver. 3, 2. Anos Incríveis! Ganhei! Muito bom, Wellington, você ganha a primeira rodada! Sim. Com Anos Incríveis, uma série dos anos 80 que ninguém aqui conhece, a não ser gente com mais de 30. E aí, Wellington, como se sente sabendo que você é o cara mais velho aqui e se toma a série dos anos 80? Eu sou um ancião vencedor, cara. E aí, Paulo, o que você achou dessa primeira rodada? Da hora. E essas foram as palavras de Paulo, segunda rodada, então. Agora, o segundo tema é países, certo? Vamos ver se o Paulo recupera. O Wellington começa porque ele ganhou. 3, 2, 1, vai! Chipre. Como? Chipre. Alemanha. Bélgica. Itália. Sudão. Austrália. Coreia do Norte. Galera, pera aí que o relógio aqui não foi. 3, 2, 1. Noruega. Haiti. Chipre. Japão. Sudão. China. Costa do Marfim. Austrália. Costa Rica. Eu não ataco de riso. Tem 10 segundos, cara. Brasil? Jamaica. Argentina? Coreia! Voltando um segundo depois, bicho. O Wellington ganhou as duas primeiras rodadas. Na cagada. De 3. Se supõe que ele já é o vencedor. Só que vocês acham dessa terceira rodada ser valendo tudo ou nada? Ou seja, se o Paulo ganhar, ele vai levar pra casa 1 milhão de pontos e uma passagem pra Itália. Anado, mas isso são detalhes, né? Não, tudo bem. Você pode encontrar uma sereia no caminho. Lembrando que o tema dessa rodada é capitais. O Paulo começa porque, né? 3, 2, 1. Não, pera aí. Eu apertei o botão errado de novo. 3, 2, 1. Mas você começa, Paulo. Não, mas eu insisto que ele começa. Tá bom, o Wellington começa. 3, 2, 1. Valeu. São Paulo. Eu não sei. Mano, não tinha um cara mais burro pra você escolher, não, James? Eu não sei, ele foge da minha cabeça. Ele realmente não sabe. Não sei mesmo. Aí, Acabou o tempo. Tu foi ridículo. Nossa, foi demais, velho. Você é louco. Bom, já que tivemos essa derrota pífia do Paulo aqui no programa, vamos pro segundo bloco, onde a gente joga um jogo de verdade? Demorou, porque tá feia a coisa aqui, viu? Exige QI o segundo bloco? Esse segundo jogo que a gente roubou do GugaCast, vocês já ouviram falar, é um podcast maravilhoso. Galera, de verdade, ninguém pagou a gente pra falar isso, é um podcast muito bom. Um pouco diferente do que a gente tá acostumado a ouvir. Mas enfim, o nome desse jogo se chama Detector de Mentiras. O que acontece? Cada integrante aqui vai falar pros outros dois um fato que aconteceu em sua vida. Por exemplo, uma vez eu conheci o Papa. Esse é o super tópico da conversa, entendeu? É tipo, essa é a minha tese e vocês vão comprar ou não. E pra vocês acreditarem ou não, eu tenho direito a contar a minha história de como isso aconteceu. Por exemplo, eu fui no Vaticano, daí no aeroporto lá em Roma, eu tinha visto o Papa, eu mandei um salve, a gente se abraçou, pá, tal. E aí vocês falam pra mim se vocês acreditam ou não, certo? Vamos lá, Wellington. Qual que é a sua tese? Então, eis que eu, quando eu era muito jovem, eu fui viajar à China. Não, peraí, peraí. Você tá indo muito longe. Primeiro fala qual que é o fato que você quer que a gente acredite ou não. Que aconteceu nessa viagem. O fato é uma alma em Taiwan. Vocês viram um espírito em Taiwan? Isso. Beleza, manda brasa. Senta que lá vem a história. Eu sou músico e faço parte de um grupo musical que teve a oportunidade de viajar para Taiwan. Convite de um templo budista. Quando nós estávamos em uma das nossas apresentações, eu tinha uma parceira que cantava comigo e nós fomos até o ônibus. Eis que, enquanto nós estávamos nos trocando e fazendo outras coisas mais ensaiando, não vamos pensar besteira, nunca tive a chance. Mas quando nós estávamos ali no ônibus, a menina disse que estava visualizando a mãe dela no meio da multidão chinesa. Ela começou a surtar e falou, gente, eu tô vendo minha mãe. Beleza, o primeiro detalhe, a gente estava a centenas de quilômetros, milhares de quilômetros do Brasil. O segundo detalhe, a mãe dela tinha falecido há alguns meses. E ela falava, eu não estou louca. Vocês podem lá ver minha mãe. Sendo que eu e a responsável pelo grupo não visualizávamos nenhuma pessoa parecida. Porque só tinha, quer dizer, parecida com nós brasileiros. Só tinha todo mundo era igual. Então era muito difícil ela se confundir. Mas ela falava, eu não estou louca. Só um detalhe, o primeiro sinal de que a pessoa está louca é ela falar que ela não está louca. Pois é. Foi aí que a gente já ficou em pânico. Ficou meio com o pé atrás, né, da garota. Mas enfim, e aí? E aí, esse fato mexeu muito comigo, porque eu não sou um cara muito religioso e não acredito nessas paradas. Apesar de ser bundão pra caralho, mas eu não acredito muito nessas paradas. Então, mexeu muito comigo. E ela jura até hoje que é verdade, ela viu a mãe dela. E foi uma experiência que mexeu muito comigo. Na minha adolescência, até hoje, eu fico pensando nesse fato. Que mexeu muito comigo. Tá bom, agora abre a chance da gente fazer perguntas pra ele, pra confirmar. Você pode começar perguntando, Paulo. Como que é o nome da menina? Maíra. Essa Maíra já teve algum caso parecido antes aqui no Brasil de visualização de almas ou algo do tipo? Barulhos estranhos, pontos da casa dela que eram frios, não sei. Olha, não que eu saiba, mas eu até perguntei isso pra ela em uma outra ocasião. Ela disse que não. Ela disse que foi a primeira vez que ela tinha visualizado. Ela nunca entortou uma colher com a mente? Não, ela... Nada. Moveu objetos? Não. Ela nunca assistiu Liga da Justiça, não assistia Vingadores. Eu acho que você tá falando a verdade. Eu acho que é mentira. Eu acho que é verdade e ele acha que é mentira. Qual que é? Pois é, pela frustração do Paulo, realmente é verdade. Beleza, então eu pontuo, certo? Veja no Paulo te contar a história agora. Para. Opa, tudo bom? Eu tive que parar aqui um pouquinho. Eu sou o editor do Dimensão 42. Por motivos óbvios, eu não vou me identificar. Mas, seguinte, nossos ouvintes mais sensíveis, por favor, esse recado é diretamente para vocês. O trecho a seguir contado pelo nosso integrante Paulo é de baixo tom e nenhum respeito para com pudor e a sensibilidade das pessoas mais sensíveis. Não sei. Bem, enfim... Você, pessoa sensível que não gosta de ouvir sobre baixaria e coisas não púdicas, por favor, pule para 14 minutos e 20 segundos. Vou contar um fato que aconteceu que foi muito vergonhoso e uns rolês que eu fiz com uns amigos. Não, pera aí, antes de você contar a história, você tem que falar qual é o fato que você quer convencer a gente que é verdade ou mentira. O cúmulo da vergonha. Como assim o cúmulo da vergonha? Tipo, coisas que o ser humano, a gente não imagina que vai fazer, mas... Mas o que você fez em específico? Ou alguém fez? Pisei bem em cima. Do quê? Dejetos fecais. Alguém pisou numa bosta? Sim. Isso é muito raro, é um em um milhão, né? Ah, vai por mim. Fala. Beleza, conta a sua história aí. Isso, eu estava na minha casa, quieto, assistindo televisão, e um certo amigo me ligou para a gente fazer um som. Falei, vamos para São Paulo, para a gente ir no shopping lá, para ver se consegue achar algum acorde de guitarra. Nós demos o rolê, nós com roupas totalmente chiques. Só que não. E adentramos no shopping, demos um rolê lá dentro. Tá, e fizemos o que a gente faz. As pessoas fazem no shopping, né? Elas entram e fazem um rolê. Até aí, tudo normal. Tem dinheiro, tem que fazer um rolê. Ok, continua. Pode pagar. Aí, beleza, nós voltando. Eu parado no ponto de ônibus. Vocês não fizeram porra nenhuma no shopping? Não, só ficamos dando risada do povo. E aí? Aí, na volta, nós parados num ponto de ônibus, esse certo amigo me solta um puta de um peido alto pra caralho. Na volta dentro do ônibus, sentado no banco, conversando, olhei pra ele, ele olhou pra mim, começou a dar risada. Uma certa olhada no chão, vejo algo descendo, muito estranho no chão, líquido, verde. Talvez. Dependendo do que é, você sabe que essa pessoa tá muito mal, né? De... Estado terminal. Tá tudo errado, cara. Nossa. Lembrou, peraí, analisando isso, acho que não era big merda, acho que era mijo mesmo. Você tá me dizendo que uma pessoa que tava com você peidou, vocês não, entraram no ônibus. Esse fora do ônibus foi o da bufa, dentro do ônibus foi que aconteceu a tragédia. Tá bom, vocês foram num shopping, você e essa pessoa, fizeram porra nenhuma aí, na volta, no ponto de ônibus, esse teu amigo peidou. Vocês entraram no ônibus e dentro do ônibus você viu que tinha algo escorrendo. Calma, é o detalhe. Nós estávamos conversando sobre coisas que acontecem assim, com nós, na zoeira, assim, meus amigos. E do nada começou a sair desgeto. Calma, Thiago, muita pressa. Deixa eu contar a história. Aí nós voltamos, nós depois sentamos no ônibus, começamos a conversar, né? E eu com uma criancinha feliz. Queria sentar sozinho no banco alto. Tá, fui, passei e nesse... É complexo de anão, né, cara? Né? Calma, deixa eu contar a história. Nessa parte que eu saí, fui subir na cadeira. O que tinha lá? Sentado ali perto? Um bêbado. O que, que o bêbado tem a ver? Calma, deixa eu contar a história. Caraca. Nessa que eu passei, eu derrubei o chapéu, o boné do bêbado. Já ouvi essa história. Ele tá misturando várias histórias numa só, velho. Não, calma. Eu, como uma criança feliz, fui sentar no banquinho, feliz da vida. E esse senhor me xingou de tudo quanto é nome. Posso falar o nome aqui? Mal acabado, filho da puta. Filho da puta, tudo quanto é nome com P no meio. Sem essa aí, coloquei, eu fui educado em colocar o boné na cabeça do senhor de novo. Filha da puta, continuando me xingando. Ele fez assim, ó, desculpa. Com toda a calma do mundo. Com toda a calma do mundo mesmo. Ok. Aí eu sentei lá e fiquei meio assim, puta merda, acho que eu fiz alguma bosta. Aí eu virei pra certo amigo e fez assim, ó, caramba, vou sentar lá no fundo. Não, daí a gente ficou lá, o bêbado foi lá pro fundo. Aí beleza, lá no fundo, eu tava descendo assim, eu meio que dou uma olhada bisoiada pro chão assim, tipo, meio de relance, entendeu? Eu vi uma coisa meio preta no chão, mas depois eu olhei de novo. Não era verde? Calma, Thiago, você tá muito apressado. Aí, escorrendo... A onda verde levou, ó. O preto foi levado pelo verde. Pelo verde. Não, o preto da sujeira do chão. Ah, tá. Não, tudo bem. Tá vendo? Como... É quem foi levado pela verde. Tá, deixa eu contar a história que tá interessante. Porra. Vocês estão muito empolgados, eu tô vendo pelo sorriso de vocês. Se essa era a intenção de ficar famoso, a gente tá ferrado. Então, deixa eu terminar a história, tá bom? Então, nessa que estava parado com o pé no chão, assim, sentado, normal, conversando com esse meu amigo, que por sinal era muito idiota na época, nessa que eu olho pro chão, aquele líquido vem assim, desenha meu tênis certinho, mas não chega a encostar no meu pé, mas nos pés de certas pessoas encostou. Eu estava protegido por Deus. Mano, ele desenhou meu pé certinho, assim, ó. Tipo Moisés, tá ligado, separando o mar vermelho, só que com bosta. Ele cabe os esgotos de São Paulo. É o Moisés da urina. Pra quê? O cara me chama pra ir pra São Paulo pra comprar corda de guitarra no shopping Eldorado. E deixa eu contar um detalhe a mais que aconteceu aí. A mesma mulher que tava com a criança passou do lado do cara. O que ela fez? Não achando que você adivinha, o que ela fez também? Ela também cagou. Derrubou. Porra, tio. Derrubou o chapéu do tiozinho também. O que o tiozinho falou? Vê se você adivinha. Mal acabado, vagabundo. De novo. Que parte da história pra gente acreditar ou não? Mijou no ônibus. O bêbado mijou no ônibus ou foi o seu amigo que mijou no ônibus? O bêbado. Não era seu amigo? Não. Tô falando. Caraca. O amigo dele só serviu pra peidar, não? Ah, só peidou. É, tipo, a primeira parte engraçada. O bagulho da vergonha foi dentro do ônibus. Porque depois ele fez assim, ó. Peidar alto num ponto não é vergonhoso, mano. Só tirou o pau pra fora e mijou assim. Tá, pera aí. Então, que parte da história pra gente acreditar? É que o velho tirou o pau pra fora e mijou no busão. Tirou o pau pra fora e mijou dentro do ônibus. É isso. Tá ok, Wellington? Verdadeiro. Eu já acho que é mentira. Só pro Paulo não pontuar. E aí, Paulo, qual que é verdade ou mentira? É verdade. É verdade? Você viu o Paulo de um velho mijando no ônibus. Filho, a gente é homem. Uma hora a gente vai acabar vendo, querendo ou não. Tá ok, então o Wellington pontuou, né? Eu já vi que eu não vou poder mostrar esse podcast pra ninguém, velho. Agora é minha vez de contar a história. O fato. Eu conheci um dublador de um desenho animado e trocamos uma ideia. Quase peguei o WhatsApp. Eu só não peguei o WhatsApp dele porque não tinha na época. Era 2013 e eu tive a oportunidade de intercâmbio pro México, pra um programa que tinha duas características interessantes. A primeira é que com esse programa, eu ficaria em casa de famílias que me aceitariam, me dariam teto, comida e tudo mais. O que me privaria de gastos com comida, hospedagem e etc. Mas, por outro lado, eu teria que frequentar o ensino médio, ainda que não quisesse, e de qualquer maneira não daria pra validar. Então seria um ano que eu iria pra escola, só pra marcar presença, só pra dizer que tava fazendo alguma coisa. Me foi designada uma escola, pra vocês terem ideia, era uma escola caríssima, extremamente tradicional e católica. Então calcule o tipo de figuras que tinha nessa escola. Era como se, sei lá, os banqueiros, as figuras mais importantes da cidade, tivessem todas matriculado seus filhos aí. Então era filhinho de papai pra tudo que é lado, menino indo com um carro pra escola, sabe, ostentando celulares e tal, uma porrada de babaca. Só que pra minha sorte, nessa escola também tinha um sistema de bolsas, que diferente dos filhinhos de papai, os bolsistas estavam lá por esforço próprio. Eram pessoas aplicadas, que estavam ali e eram todas muito mais humildes. Pra começar, elas moravam no centro, que é um bairro mais pobre e tal, e eram praticamente nerd. Elas gostavam de Senhor dos Anéis, Pokémon. Logo de cara eu já me dei bem com essas pessoas, trocamos uma ideia, pá. E foi dessa amizade que surgiu a oportunidade de eu numa espécie de Comic Con, uma ressaca Friends, pra assim dizer. Só que lá no México, nessa cidade que eu tava. E por sinal, tinha meio que um espaço próprio pra isso, que eles chamavam Centro de Convenciones, que era tipo um espaço grande. Eu não considero bem um edifício, porque ele era meio chapado, sabe? Era, enfim, um espaço grande, próprio pra todo tipo de evento, e eu fui lá. E cara, era tipo assim, absurda a parada, sabe? Era um espaço gigante, uma porrada de gente com cosplay mesmo. Tinha campeonato de esgrima, o pessoal fica se batendo com aquelas espadas de espuma. Os caras tudo a caráter com roupas medievais. E lojas saindo pelo ladrão de colecionáveis, de coisa nerd. Tinha réplica de espada, varinha do Harry Potter, camiseta, bottoms, pôster. Era o paraíso nerd. Além disso, o evento, pra ir mais gente, trouxe meio que algumas mini celebridades. Dentre elas, o dublador mexicano do fim do Hora de Aventura, o protagonista. O menino de 13 anos que anda com um cachorro amarelo e perde o braço, faz mil aventuras. E quando eu descobri que ele tava lá, eu fiquei maluco pra conhecer ele. Eu gostava muito do desenho na época. E mesmo que eu tivesse visto a versão mexicana... Eu ia falar isso. Pô, mas você não é mexicano pra ser fã do cara. E portanto, o trabalho dele no desenho, um amigo meu tinha falado que ele fazia bem. Que ele era um bom dublador. Eu falei, caralho, mano, fiquei que nem o urso do pica-pau, maluco, querendo o autógrafo dele. Eu falei, mano, mas eu vou pegar autógrafo onde, cara? Eu não tenho nada dele. Não tinha nada na mão, sabe? Eu falei, eu vou escrever na mão pra depois tatuar? Não tem como. Não tem dinheiro pra tatuar. Eu olhei em volta e vi um chaveiro, que era só a cabecinha do fim, sabe? Pelúcia parada. Então dava pra ele escrever com canetão pá. Comprei o chaveiro e fui lá eu na fila. Eu, marmanjão, tinha até então 17 anos, uma porrada de meninas de 14. Todas malucas pelo cara. E eu esperei pacientemente na fila, pá. Passaram meus amigos, ô, cara, o que você tá fazendo? Ah, não, vou pegar um autógrafo, pá, beleza? A gente já se encontra. Eles foram ver um show de K-pop lá, sei lá. E aí fiquei esperando ansiosamente na fila, até que chegou a minha vez. Daí logo que eu vi o cara, já fui apertando a mão, já fui totalmente brasileiro, sabe? Totalmente expansível e tal. Troquei maior ideia com ele, elogiei o trabalho. Falei que eu não tinha visto mais a minha filha, não. Uns amigos meus tinham visto o trabalho dele, elogiei. Ele logo viu que eu tinha sotaque, perguntou de onde que eu era. Eu falei que era do Brasil. Daí ele falou algumas palavras em português, ele até que falava mais ou menos bem. Daí ele autografou o chaveirinho, pá. Apertei a mão dele e daí fui embora, contentão, que eu tinha trocado ideia com o cara. E é isso aí, o que vocês acham? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Qual que é o nome dele? O nome dele? Eu não fiquei sabendo o nome. Eu só vi que era dublador do Finn. Acho que o nome dele até tava no painel, mas eu não lembro. Só fiquei pilhado por saber que ele era o dublador do Finn. Paulo, o que você acha? Mentira. Wellington? É verdade. É verdade? É verdade. Verdade ou uma mentira? É. Então, Paulo, eu sinto muito, mas você acertou, é mentira. Filho da mãe! Tá na cara, né? Eu vou explicar por quê. Realmente fui pro México, realmente fiz o intercâmbio, realmente fui pra essa escola de babacas, que tinha pessoas legais, fiz amizade com essas pessoas legais, realmente fui nesse evento, tinha todas essas paradas que eu falei, inclusive o dublador, eu realmente comprei o chaveiro e fui na fila. Só que quando eu tava na fila, o filho da puta foi almoçar. Se isso não é azar, não sei o que é, cara. Porra, velho. E é isso aí, tá tudo empatado. Então vamos pra segunda rodada? Vambora. What's it gonna be, yo? Speak into the mic. Stop whining like a little bitch and do what I say. Como eu disse pra vocês, né? Essa vida de músico. Lembra primeiro que você tem que falar o fato, com base nisso. Porque você pode mentir em outros detalhes, só que daí não vale. É um fato em específico. A coroa gringa do rolê. Você foi pro rolê que tinha uma velha. Exatamente. Eis que uma dessas viagens, que eu disse que eu faço por ser músico e tal, nós tivemos um intervalo e fomos convidados a ir numa espécie de balada. No meio da viagem. Isso, no meio da viagem. No meio da viagem. Nós estávamos cumprindo com nossos compromissos e tal, e teve uma descontração e tal, né? Fomos convidados a ir numa balada. E quem nos levou foi uma senhora, mãe de família. Ela convidou a gente, eu e mais um colega meu, pra irmos numa balada deles lá. Quando chegamos lá nessa balada italiana, eis que eu me deparo com algumas cenas bizarras. Por exemplo, um monte de senhores acompanhados por suas senhoras e uma stripper. Uma stripper no rolê? Uma stripper fazendo lá uma performance com marido e mulher ali, pessoas vestidas até bem, né, elegantemente, até recatadas, né, não era tão explícito o corpo e tal, mas tinha um stripper ali fazendo uma dança. Meu colega, vendo a cena, começou a se soltar um pouco mais e surtou querendo dar ideia nas coroas. Pô, vou tentar pegar. Foi uma, não conseguiu pegar porque ele chegava achando que tava na favela do Paraisópolis, no baile da 17 lá, que pra chegar é mais fácil. Ele se confundiu e ele começou a tomar bota. Esse é a coroa que levou a gente, começou a flertar comigo. E ela era a única que estava com um vestidinho curto, tava com os seios à mostra. Totalmente? Não, os seios à mostra que eu digo, lógico, sob o vestido. O topo da montanha. Corra para as colinas. E confesso que até uma imagem não é uma imagem das piores. Só que não me interessou, não sei porquê. Eu até vi que era mais do que eu esperava, assim, vendo. É um mérito dela também, né? Não posso ser sacana e falar. Mas enfim, ela tentou flertar comigo, depois de umas biritas. E de repente a stripper desceu e um professor aqui de São Paulo apareceu lá no meio do palco, que a stripper estava fazendo a performance, e começou a ensinar axé para os gringos. E a gente foi fazer axé. O cara até descobriu depois que tinha dois negões brasileiros lá no meio. E a gente começou a fazer uma aula de axé numa balada que era um monte de idoso, e uma stripper estava fazendo uma performance lá. E eu dancei com a Milf. Foi a experiência mais próxima que ela teve de tocar o meu corpo naquela noite. É, você começou falando que era um simples fato. Vocês foram fazer um rolê com uma senhora. Eu achei normal, porque eu já também fiz vários rolês com uma senhora. Mas o que você tá me falando aqui é que você foi pro inferninho da terceira idade e te ensinaram axé. É um combo de maluquices. Tá ok, então é pra gente acreditar no combo. No combo de maluquices, claro, em tudo. Tá ok, Paulo, alguma pergunta? Esse senhor estava com você, fazia parte do grupo de música também que você fez? Sim, fazia, era um companheiro meu de trabalho. Ah, pra mim é verdade, cara. Não sei por que não poderia acontecer nada disso. É, pelos fatos também, concordo que é verdade também. Eu vou ter que decepcionar os punheteiros de plantão. Não, não vou não, é verdade, cara. Essa foi uma das experiências mais bizarras que eu tive na vida. Muitos não acreditam quando eu conto, mas eu tinha até um vídeo, até pouco tempo, comprovando o fato. Beleza, placar geral. O Hélio tá com um ponto, Paulo tá com dois e Thiago com dois. Que agora na última eu e o Paulo pontuamos. Senta que lá vem a história. O ponto que eu quero mostrar é a bizarrice de um ser humano ao extremo. Bizarrice mesmo, englobando todas as loucuras possíveis que você pode imaginar. Tá, mais específica pra nós. Que foi exatamente o que aconteceu? Uma pessoa, eu não vou falar o nome, achando que tem poderes. Estava eu, né, saindo de casa para dar um rolê em volta ali do bairro onde eu moro. Meu tio me para com um carro perto da minha casa que me pegou pra nós ir lá numa oficina onde conserta esse negócio tipo de geladeira, essas coisas assim, sabe? Nós lá de boa, né? Tranquilo. E aparece uma menina, eu com meu tio de boa, ela tava colocando uma porta de aço, que ele vendia serradeira. E essa menina estava lá e, coincidentemente, olha como é as coisas, eu estudava com essa menina. Até que uma vez, nessa mesma rua, eu tava lá com meu tio, saí de onde eu tava ajudando meu tio, fui numa chácara que tem ao lado, que também, coincidentemente, eu não sabia, mas era esse cara era advogado do meu tio. Olha que coisa, assim. E essa menina estava lá também. Chamou pra fazer não sei o que, né? Pensei que era uma coisa, mas na verdade não era. Beleza, começou a trocar ideia comigo assim, pegou a minha mão e fez tipo, fechou os olhos e ficou meio assim, ó. Meio com uma cara de meio que tipo, pensando que tá lendo a sua mente, sabe? Tipo, é aquelas coisas de como se fosse vidente, faz tipo, Tipo assim, ai, eu sinto alguma coisa dentro de você. Você não é normal. Tipo, por dentro tava rindo pra cacete, né? Porque, pelo amor, né, velho? Tá achando que sou o quê? Maluco? Depois desse ritualzinho de merda que essa menina fez comigo, saí de lá com o cara já falando um monte de coisa na minha cabeça. Falei assim, meu, onde eu vim parar, meu? Quem é essa menina aqui? Já estudei como é que pensei que a menina é normal, mas não é normal. Eu falei, pelo jeito, não é normal. De contar uma coisa dessa, acho que menina assiste Mutantes aqui, aquelas novelinhas lá, tá achando que é também. Tipo, vai ler sua mente, vai flutuar com o poder da mente. Tipo, encostar o dedo na testa e flutua. Essa é a bizarrice que eu tava falando. É onde chega a loucura de um ser humano, quando está muito atormentado. Ela foi sentir seu ki. É, ela achou que era. Deixa eu tomar um óculos aqui pra ler quando você tem. É mais de 1 milhão? Seu Chaka, ela foi sentir seu Cosmo, né? Seu Damião. Você, Wellington, alguma pergunta? Essa menina vestia que traje? Um traje que uma menina normal se veste, tipo, com tops, não sei o nome de roupa de mulher. Ok, ela não estava nua nem toda de branco. Mas eu queria que tivesse. Ah, eu acho que é verdade, porque seria mentira, né? Eu já vi. Conheci outras pessoas que também acreditavam que tinha poderes. Eu também, já aconteceu isso comigo. Deixa pra outro dia. Então, você também acha que é verdade? Certeza. Paulo? Tenho que me informar que é mentira. Que ponto da história é mentira? A parte que, ela, que eu encontrei ela, tipo, lá no... Perto onde meu tio estava, sabe? Tipo, que eu tava indo pra lá. Mas aconteceu dela achar que tinha poder e estava ali no seu teatro? Sim. Ah, então é verdade. Então ponto... é verdade. Não, você... Esse ponto é verdade. O ponto que importa... É que ela falou na escola pra gente, na sala de aula. Mas essa parte eu falei, eu inventei. Ela achou que tinha poderes. Então a gente acertou. O que ele falou? Até que ponto o ser humano vai achando que tem poderes? Tem poderes. Foi isso, não falou ela nada. Ela tem poderes. Tipo, ele não explicou no momento que tinha um ritual. Ele não falou em nenhum momento que se era chakra ou não. Falou que tinha poderes e pronto. Eu e o Wellington apontuamos. Eu trabalho todo dia com criança que acha que é o Batman. Ó, o placar geral, hein? Agora pode empatar e todo mundo sair pra casa com um empate, um sentimento de derrota no âmago, ou eu posso ganhar e vocês perderem, ou o Paulo pode empatar comigo, ou o Wellington pode empatar comigo. Eu já fui num concerto de orquestra em que tocaram sertanejo universitário, no meio da apresentação. Eu, como gosto de voltar muito, eu vou remontar lá pro meu avô materno, que uma das características dele, que ele era um velho ranzinza, fazia um arroz excelente, e ele era fanzaço de um tal de André Rieu, que é um maestro holandês, que lá fora é super cultuado. O cara é tipo o Michael Jackson na música clássica. E acontece que ele sempre gostou muito disso, e ele sempre deixou claro, tanto que mais tarde, quando a minha tia se casou com um cara, esse cara que é o genro dele, certo? Sempre que possível, arrumava qualquer mídia pro meu avô consumir relacionado a esse cara. Então eu tinha fita, CD, posteriormente pendrives, tudo relacionado a esse cara. E automaticamente, a minha mãe também se interessou por esse maestro. Passado uns anos, eu acho que... Eu não vou lembrar direito a data, mas eu tinha uns 15, 16 anos, ela ficou sabendo que esse cara já tinha vindo pro Brasil e ficou... extremamente triste de saber que talvez nunca mais ia ver o cara. Ela é louca pra ver um show desse maluco e ela achou que ia ser uma vez na vida. Ele tinha vindo pra cá e não ia vir nunca mais. Só que infelizmente pra ela, pouco tempo depois ele anunciou que ele viria de novo pro Brasil e que faria uma única apresentação no ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Daí quando ela descobriu que tava vindo do ingresso dela, ela ficou louca pela casa correndo e falou: caralho! Era como se fosse, sei lá, pra mim, pro Paulo e pro Wellington aqui, o Metallica confirma amanhã que vai ter show no ginásio Ibirapuera. O cara que vem lá da Holanda pro Brasil é uma questão, oportunidade única na vida. Então ela comprou os ingressos, andou pra lá e pra cá com os ingressos, feliz. Só que o que acontece é que a minha mãe pensou assim: bom, será que eu chamo as minhas amigas pra ir comigo ver o show? Mas nenhuma delas gosta. Tá aí, vou chamar meus filhos, adolescentes, pra ir comigo. E daí ela comprou o ingresso pra ela, um pra mim e um pra Letícia. Então fomos lá no ginásio do Ibirapuera, e achando tudo uma merda. Eu era adolescente, só conseguia ouvir Metallica e Estafadão. Era metaleirinho, só andava de preto, só eu andava com umas munhequeiras, tinha camiseta do Metallica, do System, radical extremo. E daí eu fui no show achando tudo uma merda e tal. Daí chegamos lá no Ibira. E é engraçado, mano, porque tava tipo assim, eu e a Letícia éramos os únicos jovens ali. O resto só tinha velho. E era tudo ganho fino. Pra vocês terem ideia, um copo de garrafa de 200ml tava R$10. Só que é inacreditável esse tipo de evento, que os caras, não é só questão da música, tem todo um preparo. O cenário era inacreditável. Começa que tinha todo o fundo elaborado, telões, fumaça, luzes, pá. E aí começou o show, cara. E, mano, é inacreditável a qualidade do som, sabe? Se ouve cada instrumento, cara, é muito foda. Eu não sei o nome de metade dos instrumentos que tocava ali. É como se fosse os caras mais top do mundo, questão de música clássica, tivessem sido convocados. Como a seleção dos sonhos de futebol da música clássica. Pra vocês terem ideia, mais ou menos. E assim, a minha mãe ficou maluca, cara. Ela curtiu pra caralho. Eu achando uma merda, assim, nossa, velho. Nossa, música de velho. Ah, eu não lembro como a minha irmã tava, mas... Eu sei que ao longo do show, fui pegando gosto, assim, ah, até que não é tão zoado, ah, isso aqui até que é legal. Isso aqui é até que se colocar uma guitarra torcida, bateria arregaçando, fica da hora, pá. E é legal que o André Rie, ele é um cara muito firmeza. Ele tem uma paixão inacreditável pelo Brasil, ele gosta muito daqui. Eu não lembro direito de circunstância exata, mas ele deu a entender no meio do show que ele já não vira pro Brasil. Acho que ele tinha feito um tour pela América do Sul, e que ele tinha curtido e tal, só que foi muito desgastante, ele não pensava vir tão próximo. Só que ele gostou tanto da recepção que ele teve aqui, que ele decidiu fazer um show único em São Paulo. E é legal, que ao longo do show ele é muito brincalhão, então ele fazia várias piadinhas, pá. E ele falava português, é um cara holandês, ele não sabia todas as palavras e tal, mas ele falava muitas frases em português. As partes que ele não sabia, ou tinha um intérprete, ou legendavam ele, pra você ter ideia. A preocupação que todos entendessem que ele estava falando. Eu sei que direto ele falava assim, ó, essa música aqui, ó, pra vocês. No meio do show, falou, gostei tanto do Brasil e tem essa música que tá bombando aqui. E nós vai tocar pra vocês hoje. Essa música aí eu gosto pra caramba. É o nosso gênero, mas tá aí. E aí começou uma virada na bateria. Eu falei, não, eu conheço essa virada. Quando eu fui ver as mulheres que estavam até cantando, como se fossem deusas, na música épica, falando, nossa, nossa, assim você me mata. Começaram a cantar, aí se eu te pego. Um cara que veio lá da Holanda, os caras top da seleção de música clássica do mundo, o Dream Team, tocando aí se eu te pego. E todo mundo assim curtindo, nossa, essa música é tão legal. E eu acho que era a única pessoa sensata ali falando, pelo amor de Deus, o que vocês estão ouvindo? Isso não é música. Que nem um maluco assim, sabe? Dando tapa na cara de velho. E o velho tipo, é, que legal. Estão tocando essa música horrível, mas eu gosto. E aí eu voltei pra casa putaço, falando, caraca, mano, eu tinha começado a gostar desse cara. E ele fez isso comigo. É como se tivesse me traído, sabe? Como se o André Rie tivesse pegado a minha mina, não sei, sabe? E aí eu fiquei tristaço. E aí, o que vocês têm alguma pergunta? Que ano foi? Foi antes de eu ir pro México. Eu não tenho certeza se foi 2012 ou 2011. E aí, Paulo, o que você acha? Verdade. Wellington? É verdade. Por causa do ano, é verdade. Tenho certeza que é verdade. Então, sinto informar, mas todo mundo vai ter que ir com gosto da derrota pra casa porque empatou. Vocês acertaram. Tá vendo? Foi bem bolado, sim. Porra, mano. Porque assim, cara, você acha que é verdade, é mentira. Depois é difícil você acreditar, velho. Mas essa que é a graça de contar uma história bem contada. Por os detalhes nela. Ok, alguma consideração final, pessoal? Gostaram dos jogos? Gostei, claro. Só não gostei que eu perdi o último. Mas vocês por algum momento ficaram em dúvida, pensaram? Toda hora tava em dúvida. Pô, essa última foi genial, porque... André Rie, eu conheço o André Rie, tocando Aí Se Eu Te Pego. A gente não vê mais nada, filho. Porra. Galera, esse podcast tá acabando aqui. Valeu pra você que me ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado tanto dos jogos quanto a gente. E eu espero que fique muito mais bacana na edição. Salve, valeu. Foi muito foda, mas a gente tem que agora trabalhar com pessoas menos... Não semi-analfabetas. Eu sou isso, dei muita risada hoje e eu tô indignado ainda com Game of Thrones. Valeu, obrigado, mas agora eu acho que você pode pensar em colocar um asno ao invés do Paulo, porque talvez seja mais inteligente. Sua pequena pergunta, e sua mãe, a senhora, sua mãe está bem? Vai bem, mais inteligente que você, obrigado. Bem, vou chamar minha avó então, bem, vamos ver. Brasil!